Se a mais forte onda desse mar me alcançar, ainda vou com Jesus. Se as forças me deixarem só e a luz do dia já não ter maus pensamentos, me invadir. Dos teus olhos muitos cairão, mas Deus segura firme.